Pode crer, rapaziada do Palmital, principalmente setor 7. Aquele abraço. Aí, Morro Alto, minha quebra. Aquele abraço. Todas as favelas de BH. Aquele abraço. A todos os rappers de Minas Gerais. Vamos chegar ao topo. Liberdade de expressão. Sistema de rua. Black Soul. Face oculta. Distúrbio mental. Aos que começam agora, Black C, realidade oculta, comando de rua, WOM, aquele abraço. A todas as rádios comunitárias, Rádio Favela, muito obrigado. A todos aqueles que diretamente ou indiretamente não deixam a cultura hip hop acabar. B-boys, grafiteiros, DJs, skatistas, bikers, rollers, aquele abraço. A todos os fanzines e posses de BH. Aí, posse Santa Luzia, muito obrigado. Apesar de tudo, artigo 607 chegou lá. Para a tristeza de poucos e alegria de muitos, é isso aí. Aquele abraço. Valeu.